Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Carabao. Carabao, o furioso do Marajó. E a saudade no palácio. Você vai recordando com o Pretinho. E a gente vai detonando muito som. E aí? Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto e em seu rosto rosa. Carabao. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E agora vem você, DJ Dalton, querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente. Deixa eu baixar meu parceiro Eric da Mega Mix por aqui com a gente. Já curtindo o Carabao? Alô, Mega Mix! Agora não. Gratidão por tudo, sabe que é nóis, hein? Agora não, agora não. Lá vem Mega Mix! Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Pra recordar, não estaria chorando esse pranto e em seu rosto rosa. Chama o violão! Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Uai! Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. Aí vem você! E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não. Saudade pra recordar. Quando senti teu amor, parece que a lua chorou. Não há mais lugar pra guardar um bolero no coração. São mais estrelas que céu, palavras mais doces que mel. Esquecem-se todos os versos que falam de solidão. E a vida? E a vida? Deixa essa amiga dormida aqui com a gente. E ela tá num beijo aqui no Carabao, hein? Daqui a pouco teus parabéns pra quem tá aniversário hoje. Como assim, as pedras mais duras são flores pra mim, amores perfeitos pra gente colher. Segue o baile! Esse bolero sincero no meu coração, talvez seja só uma grande ilusão, mas quero dançar a garota. Meu professor Ronaldo Jacaré tá na área. Tá aqui com a gente, um abraço pra você, meu rei. Vida virou paixão. Tá aqui no palácio. Nem é preciso sonhar, porque é bom como está. Como quem sai pro mar e não pensa em voltar. Carabao. Você é a razão dessa minha loucura. Deixa o bolero tocar, quero mais é te amar. Porque sei que pra mim esse amor não tem fim no meu coração. DJ Nandinho lá do Super Pop aqui com a gente. Bora, Nandinho! Um abraço pra você, meu rei. E a gente vai começando na mão. Quando que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E aí? E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. Deixa eu abraçar meu patrão Renato por aqui com a gente. Lá do Tacacá do Renato, obrigado, hein? A tentação. Ele é o lado do meu parceiro Dodô, tá só de boa. Aniversário da Anny hoje aqui, ó. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Meu patrão Bagre Lange tá na área. Bora, Alci. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais. Fala pra mim, fala. O coração Carabao. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Bora, Manu! Tão difícil pra explicar. Ainda do açaí dos Jurunas. Problema sem solução. São coisas do coração. E eu eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problema sem solução. Tudo é loucura. Deixa eu abraçar também o Dami, está aqui com a gente. São coisas do lado do depósito do Dami, está aqui com a gente hoje curtindo, obrigado, hein? Recordando só de boa. Alô, Damis. DJ Silvio da Kombi. Bora, velha guarda. Oi! Te tenho na mira. É rato? Meus olhos te desejo. E a dona Sheila? Sempre tão linda. Em meus sonhos eu te vejo. Nua como a lua. Carabao. Cor de prata. Cor de prata. E aí? Deixa eu abraçar meu parceiro Pedriclão aqui com a gente. Ao lado da empresária Amélia, curtindo só de boa. Bora, Amélia! Pura como a chuva quando cai do céu. Quando cai do céu. Hoje, quando acordei, eu me lembro. Playboy na área. Meu Deus do céu. Vai. Foi com minha costela que papai. Ué. Do céu te fez. Bora, Henrique, beijo pra você, minha amiga. Tão tamo linda, junto. Tão linda. DJ Dalto. Você foi feita pra mim, sob medida. Foi feita pra mim, com um pedaço de mim. Você ganhou vida com um pedaço de mim. Você foi feita pra mim, sob medida. Foi feita pra mim, com um pedaço de mim. Você ganhou vida com um pedaço de mim. Pra recordar. Carabao. Hoje quando acordei, eu me lembro que sonhei. Foi com minha costela. E a Luluzinha tá na área. Pai do céu. Não perde um carabao, minha filha. Bora, Lulu. Tão linda. E ela tá. Tão linda. Carabao. Se você já não me ama, me diz logo agora. Eita, tia Marta! Vai, minha filha! Eu só não quero surpresas na última hora. Fale agora. Meu vizinho Bochecha tá na área. Fala, Bochecha! Eu vim conversar com você, procurando saber o que foi que eu lhe fiz. Eu peço, não deixe acabar esse amor que você dedicou sempre a mim. E aí? Sei que o amor é igual a uma nuvem. Deixa eu abraçar minha amiga Tati por aqui com a gente. Também tá recordando, obrigado, Tati. Um abraço no pretinho, meu amor. Meu bem, me perdoa. Aniversário da Tayane hoje aqui no Carabao. Sim, eu, bora, Tay! Bora! Se ainda existe amor, pegue em minha mão e me diz então que me quer. Diego da GPI, e o tropeço tá por ali só de boa. Sete uns dias pra cá. Vai! Meu pretinho. Sei que o amor é igual a uma nuvem que voa. Se não lhe tenho bastante, meu bem, me perdoa. Bora dançar o baile aqui no palácio. Às vezes não sei se agradeço o destino. Pra recordar, meu filho. E desde menino sonhar ser cantor. Eu escrevo versos de amor e carinho. Eita, Kombi Pai d'Égua! Mas sempre sentindo solidão e dor. Entre tanta gente sou tão solitário, escondendo sempre atrás do cenário as dores que sente o meu coração. DJ Dalton! Tantos sentimentos e sonhos alheios, pois meu sofrimento e próprios anseios dariam somente uma triste canção. Saí à procura de um sonho dourado. Deixa eu achar meu parceiro DJ Tomaster por aqui com a gente. E o Neguinho da Copa Ju aqui. Quem tá recordando o show do Carabao, hein? Um abraço do Pretinho. Oi! Na plateia escura procuro o passado. É tarde demais, o show já terminou. E volto pro quarto de mais um. Tijuquinha! Recolho ao silêncio a minha sorte. Minha amiga Alexandra por aqui com a gente, bora ler! Beijo do pretinho, meu amor! Eu deito e me vejo chorando no escuro. Um corpo desejo, um rosto procuro. Adormeço ouvindo uma triste canção. Pra recordar. Vai, de tanto correr pela vida sem rumo. Só faz fechar pro Silvio da Kombi. Ele se dedica. Esqueci que na vida se vive um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro. Esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos. Viver aplausos envolto em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento. É Lulu! Já não sou como eu fui. Fala, viagem. Já não sei o que sinto. Fala pra mim, fala! Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Fala pra mim, minha filha. Esqueci de viver. De tanto cantar ao amor e à vida. Deixa eu baixar meu parceiro Pio Azul por aqui com a gente. Eu fiquei sem a... Ele, a dona Simone já curtindo, obrigado, hein? Quarta-feira é dia de promoção no Pio Azul. De tanto brincar. E a Leca tá na área, meu Deus do céu. Bora, Brancher! Eu perdi. Um beijo pra você, meu amor. O melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade com mentiras. Enganei sem saber que era eu quem perdia. E aí? De tanto esperar o que eu nunca oferecia. Hoje eu vivo a chorar o que eu sempre temia. Esqueci de viver. E você esqueceu, né, cara? Esqueci de viver. Meu parceiro, meu professor Ronaldo Jacaré aqui com a gente. E aguarde que tá chegando a luta do homem, hein? Vai pra cima, Jacaré! Vai, meu pretinho! Esqueci de viver. Ei, te prepara. Que vai começar a resenha do Pretinho. E é o baile, vai! Você é luz, é raio, estrela e luar. E aí? Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Um, dois, três, vai! Você é luz, é raio, estrela e luar. E eu e você, minha filha! Manhã de sol, meu iaia, meu iô. Do jeito que o pretinho gosta. Você é assim. Bora, pop! E nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. E ele fala assim pra ela: me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. No meu diário encontrei um caso de amor. Segue o fluxo! Um caso especial que me aconteceu. É o baile de Halloween aqui no Palácio dos Bares. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo. Chama minha filha! Como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. E eu? Eu amo. Como eu a amo. Deus lhe agradeço na penumbra. Vem champanhe no gelo, preparei com carinho, tudo pra lhe agradar. Tem música suave, e aqui no Carabá, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer. Obrigado, Mega Miss, gratidão, hein, meu filho. Fiz um mundo de som, sal filé, papizão, pra lhe esperar. E o delegado, tudo está preparado, só falta você chegar. E o coração, como é que tá? O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo de vontade. E aquele desejo, minha filha? De desejo, desejo louco de te amar. E o guerreiro fala assim pra ela: só está faltando você chegar. Olha a macaxê! Só está faltando você chegar. Toda vez que eu vejo a rua onde você morava, onde morava você, sinto uma saudade louca. Nunca fico pra te ver, pra recordar. Procurei por outras ruas alguém pra me devolver. Todo o amor que tu me deste nunca mais eu pude ter. Será que não? Meu parceiro Dodô aqui com a gente. Bora, Dodô. Ele é ao lado do meu patrão Renato, só de boa. Tá recordando aqui no Carabao. Oi, Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Alô, Júlia. Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Júlia, minha linda Júlia, saiba que eu te amo e sempre te amarei. Júlia, minha doce amada, minha namorada, sempre esperarei. Vai, Pretinho! Trago flores, trago rosas. Carabao. Meu amor está aqui. É a segunda do palácio. Trago flores, trago rosas. Meu amor está aqui. Hoje é a noite do meu bem. As estrelas vão sorrir comigo assim. E farofa! Existo! Só no caquear! Seus amores, nosso amor não terá fim. E a gente chegando pra fazer a festa hoje, a mãe do Palácio dos Bares. É até 5 da manhã pra família curtir e recordar. Oi! Bora, guerreiro! Você me esqueceu tão de repente. E nem sequer, nem sequer lembrou o que houve entre a gente. Mas a culpada não foi você. Super Pop! Que não quis aceitar. Para, Manjinho! O que disseste no começo de tudo, não posso lhe amar. Pouquita minha vida! Roda, roda, roda, mundo! Vai! Mais fácil é parar em mim. Combi! Roda, roda, roda! Carabao. Roda, roda, roda, mundo, mas faça ela parar em mim. É a cara do garoto. Roda, roda, roda, mundo, por causa dela é que eu vivo assim, sozinho, tão triste. Vai, bebê! Pareço até um desesperado. Vai, meu pretinho! Deixa eu saber o parceiro de Edson Solinha por aqui com a gente. Não vai ser amor. Ao lado da sócia Soraya. Pois a pior. Bora pra cima, meu filho. Você amar. Alô, Sola. Que não vai ser amado. Já já a música do balde, hein? Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. O que que tu quer, meu filho? Vou te levar naquele canto que ficamos de rir, te dar mil beijos, mil abraços, te fazer dormir. Ô, pretinho. Acordar e ver você sorrir. E aí? Vou te mostrar um. Aniversário da Thay hoje, papá. Onde a chuva. Bora, banana. Bora, meu filho. Tem mais amor. Daqui a pouco teus parabéns, hein? Nesse mundo, desse mundo, nós vamos esquecer. Aniversário hoje também da Urbinda. E ela tá aqui com a gente hoje comemorando aqui no Carnaval. Fala, Bitec! Segura, meu filho. Você, e amar você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Saiba, saiba. Até posto do Dames aqui com a gente, obrigado, meu primo. Não vou. Tamo junto. Deixar você longe de mim. Se liga no som. Eu quero teu sorriso sempre alegre. Mas quero, quero que você me leve pro seu corpo se fazer. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero. O que tu quer? Nunca, nunca mais quero lembrar você. Carabao. Oi? Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha. Deixa abraçar também toda a família, os tremendões da pedreira. E a chorar. Já com a gente curtindo, obrigado, hein? Ao lado do DJ oficial, Solinha. Olha que menina. Ensina a gente a viver. Você vai chorar, eu sei, irá sofrer. Quando a saudade em você chegar. Segue o baile no palácio. E então, menina, verás que o amor machuca o coração. Mas um grande amor se esquece com o amor. Eu já tenho um para esquecer você. Deixa eu abraçar minha amiga Dani Belém por aqui com a gente. Também recordando ao show que ela dava valor. Carabao. Carabao. Carabao. Olha a macaxeira. Para te esquecer, eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer. De hoje em diante nem quero te ver. Nunca, nunca mais quero lembrar você. Você me iludiu, você maltratou meu pobre coração. Fez uma bolinha e jogou no chão. E a chorar deixou. Tanta lábia. Essa mulher é uma potoca. Essa mulher vai Vai, pretinho! É uma coisa séria. Já começa a esquentar esse animal. Amor é traição, me deu. Pois sempre, sempre quis me perder. Uma coisa vou dizer. Marino, o teu sorriso, eu até... Marcelo Bubu, minha celebridade! Tá aqui com a gente hoje, obrigado, Bubu! Com a história que contaste. Olha a macaxeira! E foi tudo sem querer. Uma coisa vou dizer. Diga, minha filha! O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Vai, meu pretinho! Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus, foi tanto que já me perdeu. No Carabao. Até o sol brilha pra tua pele te beijar. Carabao. Onde estás e tens o amor que incendeia e a arte de amar e que não pode mais ser de outro alguém. Fala! Já te esperei a primeira vez pra te amar. Eita, cumbi, pai d'égua! DJ Rando tá na área. Tá aqui com a gente, bora meu DJ. Um abraço do pretinho, meu filho. Estou em pé esperando o sofrimento. Sem te amar eu não vivo. Espero mesmo é o seu beijo, amor. Se chora é que eu sinto a sua falta. Volta, por favor. Jeito que o pretinho gosta. Se liga! You just know that I love you every time. You just live in my dreams. Oh baby, you live in my... Bora, coach, 0-0 na Curuzu, coach. And I know you never... 0-0 na Curuzu. Just about me. But all the same I need. É o patrão Cícero Lanche, tá na área, Silvinho. Chegando pra recordar. E a Joana também. Olha aí, Silvinho. Cícero Lanche na área. Como é espetacular. Ela se dedica, minha filha. Alô, Simone. Vou te amar sem te ferir. Céu e mar vão colorir nossos sonhos de ilusão. Pra recordar, bebê. Meus carinhos, corpo e beijos serão seus. Diga-me, GT, me love, se você me ama.

você recordar na mão. É, lembro aquela noite que eu te vi por você. Eu me apaixonei, como eu te amei. O Edilson sua opinião. Você se machucou. a gente. E o neguinho da Copa Ju ao lado. Noite que dorme e desperta meus sonhos. Oi. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tem e vai dançando. Disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu ser. Vai, meu pretinho, toca. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará o que eu nunca entristeça. E me faz viver. Prendo minha vida junto da tua alma e assim vou seguir-te. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio. Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Tá aqui no Carabao. Quem tá lá? Quem tá lá? Quem tá lá?